meu parceiro César, Voz da Roça, o Babas Topado. Eu pedi você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim. Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim. Se quer procurar, procura. Se quer vasculhar, vasculhar. Eu tivesse que ter outra, me escuta. Eu tivesse que ter duas. Uma seria você, a outra uma filha sua. Duas. Um olho igual ao meu e a boca sua. Sua. Um olho igual ao meu e a boca sua.